batom na camisa. Se perde a calça, aperta o perfume de rapariga. Cê quer enganar quem que tava em reunião? A firma tá fechada, já falei com seu patrão. Tá virando rotina essa história cê contar. Eu tô ligada que levou a outra pra jantar. Essa mentira tá passada, já virou clichê. Fica tranquilo, eu não vou te aborrecer. Que levou a outra pra jantar. Essa mentira tá passada, já virou clichê. Fica tranquilo, eu não vou te aborrecer.